peguei, larguei e nem liguei. O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei mais de uma vez. Várias que eu comi no outro dia, nem sequer chamei. Mas pensando bem, ela vacilou pra caramba comigo, né, mano? Vamos ser felizes. Amar, amei, gostar, gostei. Se fosse boa mesmo, não virava minha ex. Amar, amei, gostar, gostei. Se fosse boa mesmo, não virava minha ex. Não, não. Se fosse boa, não virava minha ex. Larguei e nem liguei. O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei mais de uma vez. Várias que eu comi no outro dia, nem sequer chamei. Amar, amei, gostar, gostei. Se fosse boa mesmo, não virava minha ex. Amar, amei, gostar, gostei. Se fosse boa mesmo, não virava minha ex. Não, não, amar, amei, gostar, gostei. Se fosse boa mesmo, dá tchau pro seu ex, hein? Dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pro ex. Amar, amei, gostar, gostei. Se fosse boa mesmo, não virava minha ex. Peguei, larguei e nem liguei. O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei mais de uma vez. Várias que eu comi no outro dia, nem sequer chamei. Valeu, valeu, valeu. Vamos ser felizes, hein? Tchau pro ex.